Papá Mike, aqui Delta, continua em aproximação. Pode falar de Tapuã, o ajuste no 009. São 3567, livre decolagem, pista 10, verso 090 graus, 129. Livre decolagem, 10, 3567. Mike Eco Delta, Tapuã. Mike Eco Delta, autorizado o cruzamento do eixo da 10. Rebate nacional da 17, Mike Eco Delta, vento 090 graus, 129. Oi, Salvador, boa noite, é o voo no 856, mano, 0 no 0. Voo no 856, boa noite, ali mantém que eu no 0. Ali mantém no 0, pode se informar pro como recebe o voo no 856? Tem cidade muito baixa o voo no 856. Então, 3567, Rodolfo para a final da 17, contra embaixo travado, Mike Eco Delta. Mike Eco Delta, livre pouso, pistão 17, vento 090 graus, 129. Gente, livre pouso 17, Mike Eco Delta. No 856, livre decolagem, pista 10, vento 090 graus, 12. Livre decolagem 10, voo 1856. Torre Salvador, boa, Azul 4206, estamos sob espera da 10. Azul 4206, mas você espera da 10. É lá. Mantém que é 0-0? Ele mantém no 0-0, só 2-0-0. Deixa eu mandar pra espera o

Zucoto 206, decodão 52, controle 119, 198. 198, boa. Discussão e equilíbrio de decolagem de pista 10, vento 100 graus, 109. Controle 119.8, bom voo. 119.8, obrigado. Salvador, trip 5219, boa tarde, próximo ponto de espera 10, pronto. Madame, chama-se? Trip 5219, boa tarde. Trip 5219, boa tarde. Autorizado a alinhar e decolar, pistão 10, vento 090 graus, 109. Gente, autorizado a alinhar e decolar, trip 5219. Pronto, no centro de 5219. Salvador, boa tarde, TAM 3894 na sua escuta. TAM 3894, repete o baixado e travado, ajuste 1009. 1009, está baixado e travado. Em livre pulso, pistão 10, vento 090 graus, 109, TAM 3894. Autorizado pouso na 10, TAM 3894. TIP 5219, decolado ao 59, controle 119, decimal 8. 98, boa tarde. TAM 3894, solo 02, livre à direita, solo 121, Salvador, Papa Romeo, Rio Liberal, Santa Luzia, abraço, 127, pela direita. Para o meu Índia no Emeral, só repete final da 17, vento 1,00 graus, 129, o ajuste 1,009. Rebotará no final da 17, o Papa Romeu Índia no Emeral. Lembrar o seu livre pouso, pessoal, no 7, vento 1,00 graus, 1,09. Livre pouso, capítulo 7, 1,00 graus. Bravo, seu uísque, boa tarde, repete final da 1,07, o ajuste 1,009, vento 1,00 graus, 1,09. Que forma um tráfego prosseguindo para a Fernando no 7. Um Charlie 150, repete visual com o mesmo. Oi, Salvador, para o Papa Romeo Baby Yankee Mike, visual com o campo. Baby Yankee Mike, continua a aproximação. Informa o tráfego para pouso na pista 1-7, um Charlie 150, mantendo-se 1 no meu pés, mantenha 1.500 pés e aguarde autorização. No Baby Yankee Mike, para pouso na pista 1-7, o ajuste 1-009, vento 1-00 graus, 1-09. Gente, já mantém 1.500 pés, está comprando a Papa Romeo Baby Yankee Mike. Aguarde instruções do Baby Yankee Mike. Torre Salvador, Gonomé 01, ponto de Verão, 1-0, pronto para decolagem. Gonomé 01, autorizado, a linha L, cola pistão 1-0, vento 1-0-0 graus, 1-0-9. A linha decola pistão 1-0, Gonomé 01. Torre? É, Luiz, eu rodando pista livre, continua em aproximação, vento 090 graus, 109. Negativo, Branco Luiz, aguardando pista livre. De novo, Liberal, só follow 18, Libéria esquerda, na Quebec, aguarde para prosseguir para o Pátio 4, indo no Liberal, só. Utilizando devido a um tráfego no final do 1-7, por gentileza, o Índia no Emeral, só. 2, que ligue de pouso pista 17, o vento 090 graus, 12 nós. Salvador, boa tarde, China 6201. China 6201, não é Lima? Tem que obter no zero. Lima tem no zero, 6201. Oi, Salvador, Tabatara, VBEC, máquina BQS, para a Lógica da Rotatória. Aéreos 1330 para a Matheus, para a Sérgio, para a Polícia, para a confirme para a Torre Noemi, que vai realizar 1360, devido. Ah, o Bravo que Luiz, que é aproximação. O Bravo que Luiz, que já está na curta final do ano 7, no Emirenque, mas que não é necessidade, pode continuar a aproximação. O ajuste é o no 0 no... 1009 e repartir na final do ano 7 no Emirenque Mike. Vamos lá, na final do ano 7 no Emirenque Mike. Oi. Bravo que Luiz, que solo 1009. Autorizado o backtrack. Reporta livrando o piso, Bravo que... Alinhado pronto, 6200. Assim, negativo, o índio número quanto passou em aguarde? Bono 601, decola 220, controle 119, decimal 8. China 6201, livre de colagem de som 10, vento 090 graus, 119. Iniciando 6201. Não lembrei em que mais funcionando tem fixo? Ah, sim, eu tenho fixo, não lembrei em que mais. Emirante Mike, livre pouso de som no 7, vento 100 graus, 109. Livre pouso no 7, nove, Emirank Mike. Torre o Papa, Papa, Alfa, Tango, Tango. Está a próxima rotatória visual para a no 7. Papa, Alfa, Tango, Tango, continua a aproximação, repete a rotatória, o vento é 100 graus, 109, o ajuste 109. Ah, tem aqui. China 6201, decola 222, controle 119, decimal 8. 198, boa tarde, até já. Ah, pausando a rotatória e se acertar a final da 17, o Alfa da 5. Torre Gol no 5, percente, boa tarde, ponta de espera da 10. Alfa, então, reporte vertical da RMAR. É, vertical da RMAR, é isso? Afirmativo, reporte na vertical da RMAR, o Alfa, então, aguardando pista livre. Aqui, o tá. O Lander Yankee Mike, solo 2-3, autorizado backtrack, estacionado com seu livre. Lander Yankee Mike, só corrigindo, devido a um tráfego no andando no 7, prossegui livre na Papá, por gentileza. Uno 567, autorizado a linha e decola a pista 1-0, vento 090 graus, 1-3-9. A gente decola a pista 1-0, 1-0-567. Lembrem que Mike, mantenha o pessoal no papai e aguarde para ingresso. Passa aí, Marcão, o trem baixecado é o Alfa Tanta. Alfa Tanta, estamos livre pouso, que estão no 7, vento 090 graus, 1-3-4. Livre pouso na 1-7, o Alfa Tanta. Uno 567, decola 26, controle 119, decimal 8. 198, 567, boa tarde. Alfa Tango Tango, solo aos 26, confira empate de estacionamento. Gente, Alfa Tango Tango está autorizado. Tá, sobre a pista, vai aguardar a liberação da Papá devido a um tráfego na Papá que vai ingressar na pista para liberar no Pátio 4. Gente, o Emerald foi autorizado em ingresso no 7. Só pode ir livrando a pista, o índio no Emerald. O Emerald, que mais vai seguir o índio no Emerald, fazer o 4-4 e acionar a frequência livre. Corre para Patango Juliette Tango Zulu, está na rotatória, visual com o campo. Juliette Tango Zulu, reporte que está andando 7, o ajuste 1-0-0-9, vento 090 graus, 1-0-9. Reportará final do 1-7, Juliette Tango Zulu. Alfa Tango Tango, acionar frequência livre, utilizando ingresso na papel para o Pátio 5. Parque Livre, de número Alfa. Obrigada, onde está nossa Parque Livre, no número de Mike? Final de 2,5 milhas, bastante travado, Papa Tango, Juliette, Tango Zulu. Juliette, Zulu, livre pouso, pista 17, vento 090 graus, 109. Tango Zulu, livre pouso. Salvador, boa tarde, Golo 273, baixado e travado. Golo 273, boa tarde, continua aproximação, dando autorização para pouso, e informa um tráfego para pouso na 17, não interfere com seu pouso, é um Chine 402. Gente, continua a aproximação, 273. Oi, boa tarde, do Papapá, Zulu, Juliette Serra. Papapá, Zulu, Juliette Serra, continua aproximação, repete final da 17, o ajuste 1009, vento 090 graus, 109. O 1273, livre pouso, pista 10, vento 090 graus, 109. Pouso autorizado na 10, Golo 273. Juliette, tem o Zulu, solo 30, confirma o partido de estacionamento. Joane Livrana Lima e chama a torre corrigindo solo em 121, décimo 9, vai prosseguir para a parte 3. 1219. Final de 2 milhas, 3 fixos, Zulu, Juliette Serra, na 107. Zulu, Juliette Serra, livre pouso, pista 17, vento 090 graus, 109. Juliette Serra. Salvador, o TAM 3897, tá pronto, ingresso na 110. TAM 3897, volante, alinha e mantém, que é 0. Alinha, mantém, 3897. Solo 273, solo 32, livre à direita, solo 121, décimo 9. Direita, 219, obrigado, boa noite. TAM 3897, livre decolagem, pista 10, vento 090 graus, 089. Livre decolagem, pista 3897. Zulu, Juliette Serra, solo aos 33, confirma parte de estacionamento. Confirmando parte 5. Autorizado o backtrack, vai livrar à esquerda na Papá, ao estacionar a frequência livre, o Zulu, Juliette Serra. Salvador, né? 69, abraço, espera, pronto. Michelin 6259, a Lima mantém cabeceira no zero. A Lima mantém. Juliette Serra, ciente. Pro 3897, decolado aos 35, chama controle, 199, decimal 8. 198. Na 6259, como que aguardará no ponto de espera devido à aeronave que decolou à frente tem a mesma saída para o mesmo destino com nível inferior? É. Chanel 6259, autorizado de decolar, pistão no zero, vento 1-0-0 graus, 1-1-9. Chanel 6259, decolado aos 38, chama em controle na frequência 1-1-9-8. Controle 9-8, né? 6259, já volto.